0919-1208, bom voo 6310. Já, boa noite. Boa noite, Xané 6310, decolou, vai livrando 2600, quando possível, direto Aracaju. Xané 6310, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, saída Puca. Cumprindo o perfil, então, da Puca, a sua escuta, CNZ 350. Cruze no meia, remoto, autorizado, puxa, acionamento, altímetro no 0 no 5, chama para o táxi. Para o táxi. Xané 6310, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 632. Total 9907, a senha identificação autorizada, chegada bom, fireça para 4 mil pés, quem negar no 0 no 5. 4 mil pés na bom, pela 0 no 5, total. Xané 6310, Xami, centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 25.85.685, obrigado, bom dia. Xané 6310, secundária 126.85. 126.85, secundária, afirmativo, 6310, boa noite. Boa noite. Quando lá pronto para a decolagem, a torre em 1.8.95. Tem um bom voo, uma boa noite, 352 no meio. Ground 3305, acione identificação. Foi direto mar e desço para nível de voo 050, QNH 10016. 050, 1016, quanto mar, né? 3305. Estabilizado, Max-Ray, azul 4235. Azul 4235, chame torre 118, decimal 95. Tal 9907, desça para 3.000 pés, QNH 10016. 3.000, 10016, total. Ok, decolagem imediata, separada? Afirmativo. Tá livre, ingresso e decolagem sem parada, via Charlie, vendo 120 graus, 11 nós, 3.5216. 6747, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, aerovia Upper Zulu no meio até BHZ, após direto Trivi, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Brady. O transponder é 5553 e o controle opera em 120.8, contexto. Autorizada 360 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, decolando 10, primeira curva à direita, vem interceptada a El, após Leda Bridge, intercepta Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após o Abelha, após conforme 5553, no transponder com 20.8 no controle hoje, eu fico 6747. 6747, confirmando 5553, eu transpondo, eu chamo para o acionamento no portão 5. Assim, irmão, 5553, chamaremos o 6747. Voo no 604 para posicionamento na posição 2. O 604 da Gol, autorizado posicionamento no 2, chame para o táxi. O altímetro no 015. 015, porta para o táxi, no 604. Vado, livre pouso na 104235 da Zona. Trip 5216, decolado ao Zulu 7, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite. Foi reposta estabilizada no localizador. É 2000, reportará estabilizado, total 9907. Controle, boa noite, ao Trip 52. Trip 5216, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, saída PUCA. 190 na subida PUCA, ao 5216 da Trip. Salvador, é Charlie Sierra, Tango Kilo November. Estou ciente do término do reboque, tenha uma boa noite. Charlie Sierra, Tango Kilo November. Muito obrigado e boa noite para si também. 2135, o seu solo foi aos 20, chame o solo 219. 219, obrigado. Solo, boa noite, Azul, 4235. 4235 do Azul, boa noite. Prossiga na Alfa e Kilo para a posição 3 do PAC 3. Alfa e Kilo, posição 3 do PAC 3. Azul, 4235. Direto do Alfa, como zero no meio, Rio 69. Salvador, Gol no meio 04 para o táxi com 138 a bordo, 3 horas e 35, alterna Recife. 38, 3 e 35, em Recife, está livre o táxi à sua direita no ponto de espera, chame a torre em 18, 95, tenha uma boa noite, um bom voo, Gol no meio 04. Obrigado, livre táxi, via pela direita no ponto de espera 118, 95, obrigado, bom trabalho, no meio 04. Prossiga, trip 52 no meio. Solicito nível 130 como final. Autorizado no 130, trip 52 no meio, vou direto Conde. Direto Conde. Poderíamos voar direto Jama e depois o Cook para fazer o VOR na Aracaju? Gente livre, alinhar e decolar, piso no 0, gol no meio 04. A posição Jamo, que está no procedimento, depois direto Aracaju ou o Yukuk para fazer o arco DME lá, o VOR de Aracaju. Gente. Confirme para o controle Salvador. 5972, 9-0. Isso para 4 mil pés, quem negar no 0 no mesmo. 4 mil pés. Trip 52 no meio, mantém a proa de Jamo, após Jamo a proa de Ucuf, para Aracaju está ciente. Muito obrigado. No 3605, desça para 2 mil pés, autorizada a final do procedimento ELS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, ELS X-Ray da 10, portaria estabilizado para 3305. Utilizar capa vista total 9907. 9907, chame torre 118, decimal 95. Boa noite. 5972 poderia aproar Cipra? Aguarde, 5972. Controle 208, boa noite, Gol no 604. Salvador, boa noite, total 9907. 9907, boa noite, check trem, livre pouso, vento 120 graus com 109. Pouso autorizado, total 9907. Informe que tem com o trem embaixo. Está embaixo, gravado. Serra, autorização 340 Guarulhos na porta 4. Boa noite, hoje é 63 no 3, eu tenho aqui para aprovado o 360, o senhor aceita ou deseja recoordenação para o 34? Não, aceito 360. Ok, então hoje é 63 no 3, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente é a da EL1, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é o 5555 e o controle opera em 120.8, conteja. Sente então, foi autorizado o 63-3, nível 360 para São Paulo, Guarulhos, via Upper Zulu, 16, Belo Horizonte, 13, após conforme rota. Decola da pista 10, curva à direita, saída da EL, Leda, Bridge. 5555 no transponder, o controle 10 1208, acionamento 3 no 3. Correto o cotejamento, chame para o acionamento no portão 4. Vai chamar para o acionamento, acionamento 3 1 3, Rio 5972. 5972 já está para 2000 pés, que é legal no 0 no meio. Aguarde. Tem uma. Mas esse é o número 2. Autorizado, Web 6747, chame para o táxi. O altímetro no 016 agora. 016 agora, autorizado. Pushback acionamento, 6747. Polo total 9907. Boa noite, total 9907. Taxi na Alfa e Kilo para a posição 7 do pátio 3. Alfa Kilo, posição 07, 9907. O 5972 está com referências visuais? Desculpa, não deu para atender, está cortado. E o 5972 está com referências visuais? Afirmativo. Tá. Autorizado, vai direto do Simbra, reporte visual com cálculo. Tanto 3305, chame torre 118, decimal 95. Gente, obrigado. Tanto 3305. E o 5972 informa que vai seguir uma aeronave da TAM a 2 milhas de Simbra. Estou mantendo o sim. Salvador, boa noite. É o TAM 3305, estabilizado e ele é X-Ray da 10. Livre pouso, vento 130 graus, 1-0-2. Autorizado o pouso na pista 1-0, TAM 3305. O 3305, check 3, ok? E aí, baixou e travou. 126-85. 345-2085, obrigado, igual no 604. Controle Salvador, boa noite. 355-5, quanto que erra? 355-5, acena a identificação. E o 5972 autorizado 1.700 pés. 1.700. CP5595, 4 milhas nordeste da Salvador, contato radar, vou ir na proa de Bonf para chegada Bonf, reporte para descida. Bonf para chegada Bonf, reporte para descida. CP5, Altana, o Galeão. 164, 345, Galeão, livre o táxi, via Pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, quando lá, a torre 118, meia dúzia. O Web 6747, tenha uma boa noite, um bom voo. Ok, vamos em frente, depois da conexão de Alfa 485, quando lá, do Boa. Estão confirmando 186 ou 1895? Corrige, perdão, 1895. Ok, grato. Foi direto pelo? Direto pelo, 5-5-5. Quem é avistando aí o 5972? 5972, Chime Torre, 1-1-8, decimal 95. Torre Rio. Torre Rio, 5972. 2-1-9, obrigado, boa. Rio 5972, na escuta? Afirmativo, boa noite, passando externo, baixado, checado. Ok, pista liberada, livre pouso, vento 130 graus, 109, Rio 5972. Enter. Opa, e Juliette para o portão 62. Alfa, Juliette 62, até 3305, grato. Faz 27 ali, mantém o contato. 5216, confirma se estava na proa solicitada? Copiou, 5216. 5216, está 10 milhas para a terminal Aracaju, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 130 e chame o controle Aracaju, frequência 120.3. 130, chamar a controle Aracaju, 130.3. Boa noite. Solo 972, solo 37, libera a direita, solo 219. Libera a direita, chamar o 219. E o 597372, perdão, boa noite. Taxi na Alfa Kilo para posição 8 do pátio 3. Sete quatro sete, livre de...